ter os ataques também, o pai não pode ficar lá aberto, por isso ele fica preso no teto. Trip 13 no 7, autorizado, areia ainda colapso, estou no 0, vento com 120 graus, 1 no norte. Torre, boa noite. Gol no 8, 96. 8, 96, boa noite, só um minuto, cópia. Boa noite, 96, protocópio. Autorizado 370, João Pessoa, decola, pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Prossegue, operístico 58, Recife, aposta direto. Controle 120 decimal 8, aciona 5121, ou no 896. 370, autorizado, Puca, Aracaju, operístico 58, o controle 1208, 5121, transponder, boa noite, 96. Protegimento correto, só informando, como previsto no OTAN, pista no zero, fecha os 05. Positivo, a gente está no meio do processo de embarque, será que seria possível estender um pouquinho para a gente poder efetuar a decolagem? Que já está dando já iniciou o embarque aqui da aeronave. Queria tentar contato com o senhor. Por gentileza, a gente está fazendo o máximo possível aqui, senão vai complicar bastante a vida de todo mundo. O 994 autorizado, pushback, sinal é para táxi. Fora do solo, trip. Controle o trip 5317. Trip 5317, mantém o perfil da saída, contato com a gente. Fui LF 1674. Web 6746, completa final, torre 186. 86, até mais. Sou Salvador, boa noite, web 6746. Web 6746, boa noite, vento 130 graus, 10 nós. Pista no zero molhada, reporta trem checado, visual com campo. 6746. Graus 109, autorizado pouso, pista no zero. Taxi 994, Natal, 2 horas, 5 horas. 994, taxi é Índia, porta mais perto da 10 pronto, que legal, 0 20. Índia, mas será que eu não considero 896 solo. Prossiga para 896 solo. Boa noite, 96, entre em contato tanto com o CGNA quanto as informações do aeroporto. Previsto cumprir um NOTAM. Então, terá que decolar ou até o 05 ou entrar em contato com a companhia para a companhia entrar em contato com o CGNA, ok? Não vai ser autorizado a decolagem após o 05. Ok, nós iremos tentar, se eu puder coordenar juntamente também com o CGNA, agradecemos, porque está praticamente pronto aqui o nosso embarque. Então sim, a gente já tem contato com o mesmo, e o que foi passado que o previsto era cumprir o nosso, né? Ok, agradeço, então, obrigado. 4, alinha e mantém cabeceira no zero. Sete quatro zero, quatro meia, solo 02, direita, Alfa Juliette, portão 02. Direita, Alfa Juliette, portão 02, é o Juliette 6746. Boa noite, 9604, puxa a trama. Boa noite, 96, autorizado, puxa pra que será, reportagem. Autorizado, trama, site, 89. O 994, 130 graus, 12 nós, autorizado, até colapso no zero. O Gol no 896, entrou em contato com a companhia? É, entramos, eles também estão pensando em fazer um contato com o CGNA, porém... Tá um pouco complicado, nós vamos tentar chegar não, até o horário de decolagem. Ok, suficiente. Porém, nem, não cabe a Torre Salvador a autorização após 05, ok? Ok, obrigado. Decolada 04, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Mundo 994, cruzando 2000 metros. Gol 1994, contato radar, sobe e mantém 350, saída PUCA. Sobe e mantém 350 na PUCA, gol 1994. Gol no 896, 69 a bordo, 12h58, Fortaleza. Gol no 896, autorizado, táxi, porta ponte perdão no 0 pronto, que legal no 020. E 20 é para pronto, obrigado, 896, de pé. É 746, autorizado, Juliette, portão 02. Autorizado, Juliette, portão 02. Autorizado, linha decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 129, por 896. Decola na 0, por 8. Controle voo 1994, se pisou no pequeno desvio à direita, manter para 080 para evitar formações. Sim. Decolado 07, controle 0 decimal 1. 2-0. Qual a frequência de controle, presidente Leo? 120 decimal 8, por 89. 208, obrigado. Controle, boa noite, por 89. Gol 896, boa noite, contato radar, sabe manter 370, saída PUCA. 370 na PUCA. 896? Prossiga. Estou de Guaracaju direto? Sou 896, chama Recife, 12685, coordenado comigo. 2685. Papa Romeu Charlie Fox Juliette. Mantenha-se em condições visuais, ingresse nos corredores, reporte para descer. Charlie Fox Juliette, desça com referências visuais até 2500 pés.